Cheiro 32, Spruce Harbor, Maine, 2011. Molly está numa canoa a remar a custo contra a corrente. Dói-lhe os ombros enquanto penetra a água de um lado e depois do outro. Tem os pés encharcados. A canoa está a afundar-se, a encher-se de água. Olhando para baixo, ela vê o seu telemóvel estragado, a mochila ensopada que contém o computador portátil. Fora do barco, o saco vermelho vai a boiar. Ela observa-o por um breve momento, a ondear, e depois lentamente a submergir. Tem água a rugir-lhe nos ouvidos, um som que faz lembrar uma torneira aberta ao longe. Mas por que lhe parecerá tão distante? Abre os olhos, pestaneja, que claridade tão luminosa! O som da água. Vira a cabeça e por uma janela de batente vê a baía. A maré está a subir. A casa está silenciosa. Vivian deve estar a dormir. Na cozinha, o relógio marca às 8 horas. Molly põe a chaleira ao lume para fazer chá e dá a volta aos armários, encontrando aveia e arandos secos, nozes e mel. Seguindo as instruções do recipiente cilíndrico, prepara a aveia no fogão. Não se compara com os pacotes instantâneos que Dina compra. Corta e acrescenta os arandos e as nozes e acrescenta um pouco de mel. Desliga o bico do fogão, enxagua o bolo que usaram na noite anterior e lava as chávenas e os pires. Depois senta-se numa cadeira de baloiço ao lado da mesa e espera por Vivian. Está uma manhã linda de postal do Maine, como o Jack chama, a dias destes. A baía cintila sob o sol, como escamas de truta. Ao longe, perto da marina, Molly vê uma frota de minúsculos barcos à vela. O seu telemóvel vibra. É uma mensagem de texto de Jack. Então? É o primeiro fim de semana, ao longo de vários meses, para o qual não fizeram planos. O telemóvel volta a vibrar. Vemo-nos mais logo? Tenho montes TPC, digita ela. Queres estudar CMG? Talvez. Depois ligo-te. Quando? Ela muda de assunto. Está um dia de postal do Maine. Bora subir a Flying, que se lixe o TPC. Flying Mountain é um dos percursos preferidos de Molly. Uma subida íngreme de 150 metros ao longo de um caminho ladeado por pinheiros, com vista panorâmica para Somme Sound. Uma descida serpenteante que termina em Valley Cove. Uma praia de seixos, onde se pode ficar em grandes penedos planos a contemplar o mar. Antes de se voltar para o carro ou para a bicicleta, por um aceiro coberto de agulhas de pinheiro. Ok. Ela carrega na tecla para enviar e arrepende-se de imediato. Merda. Segundos depois, o telemóvel toca. Olá, chica, diz Jack. A que horas é que te apanho? Posso ligar-te depois? Vamos agora. O Ralph e a Dina foram à missa, não foram? Tenho saudades tuas, miúda. Aquela discussão parva. Afinal, porquê é que foi? Já me esqueci. Molly levanta-se da cadeira. Aproxima-se da aveia e mexe-a, sem que seja preciso. E encosta a mão ao bule. Está tépido. Fica atenta, tentando ouvir passos, mas a casa está silenciosa. Olha, começa. Não sei como hei de dizer-te isto. Dizer-me o quê? Pergunta eu. E logo a seguir. Ana, espera lá. Estás a acabar comigo? O quê? Não, não é nada disso. A Dina pôs-me fora de casa. Estás a gozar? Não. Pôs-te fora de casa? Quando? Ontem à noite. Ontem à noite? Então? Molly está praticamente a ouvi-lo a pensar. Onde é que estás agora? Inspirando profundamente, ela responde. Em casa da Vivian? Silêncio. Será que ele desligou? Molly morde o lábio. Jack? Foste para a casa da Vivian ontem à noite? Ficaste aí? Sim, eu. Porquê que não me ligaste? A voz dele é brusca e acusadora. Não quis sobrecarregar-te? Não quiseste sobrecarregar-me? É só que me tenho apoiado tanto em ti. E depois daquela discussão? Por isso pensaste. Vou sobrecarregar aquela senhora de 90 anos. É muito melhor do que ser um peso para o meu namorado. Se queres que te diga, estava fora de mim. Diz-lhe Molly. Nem sabia o que estava a fazer. Então foste a pé? Foste? Ou alguém te deu boleia? Apanhei o Island Explorer. E a que horas foi isso? Por volta das 7. Escamotei a ela. Das 7? E então apareceste-lhe à porta e tocaste à campainha ou ligaste-lhe primeiro? Pronto, já chega. Não estou a gostar do teu tom. Jack suspira. Olha, diz ela, eu sei que te custa acreditar, mas eu e a Vivian somos amigas. Segue-se uma pausa e depois Jack faz. Aham. Temos muito em comum, na verdade. Ele solta uma risada. Vá lá, Mol. Podes perguntar-lhe. Escuta, tu sabes que eu gosto muito de ti, mas vamos ver as coisas como elas são. Tu tens 17 anos, vives com famílias de acolhimento e estás em liberdade condicional. Acabaste de ser expulsa de mais uma casa e agora acampaste na casa de uma velhota rica que mora numa mansão? Muito em comum? E a minha mãe? Eu sei, a tua mãe. Molly solta um grande suspiro. Durante quanto tempo ficará em dívida para com Terry, por amor de Deus? Isto para mim é complicado, diz ele. Bem, avança Molly. Cá vai. Acho que agora já não é assim tão complicado. Eu contei à Vivian que roubei o livro. Há uma pausa. Contaste-lhe que a minha mãe sabia? Sim, disse-lhe que tu te responsabilizaste por mim e que a tua mãe confia em ti. E o que foi que ela disse? Que compreende perfeitamente. Ele não diz nada, mas ela pressente uma mudança, uma acalmia. Olha, Jack, desculpa. Desculpa por te ter posto nessa posição para começar. Foi por isso que não te liguei ontem à noite. Não queria que sentisses que mais uma vez tinhas de me safar. É uma chatice para ti, estás sempre a fazer-me favores. E para mim também, porque sinto que tenho de estar sempre agradecida. Não quero ter esse tipo de relação contigo. Não é justo esperar que tomes conta de mim. E acho mesmo que eu e a tua mãe poderíamos dar-nos melhor se ela não pensasse que eu estou sempre a ver se me desenrasco. Ela não pensa isso. Pensa sim, Jack. E eu não o culpo por isso. Olha para o serviço de chá que está a secar nos corredores. E tenho mais uma coisa a dizer. A Vivian dizia que queria desimpedir o sótão. Mas eu acho que o que ela realmente queria era ver o que estava naqueles caixotes uma última vez. E lembrar-se daquelas partes da sua vida. Por isso estou mesmo contente por ter podido ajudá-la a encontrar aqueles objetos. Sinto que fiz uma coisa importante. Houve passos no corredor do andar de cima. Vivian deve estar a preparar-se para descer. Bom, tenho de desligar. Estou a preparar o pequeno almoço. Acendo o bico do fogão a gás para aquecer a papa de aveia, juntando-lhe um pouco de leite magro e mexendo. Jack suspira. És uma grande chata, sabias? Passo a vida a dizer-te isso, mas tu não queres acreditar. Já acredito, diz ele. Uns dias depois de ter chegado à casa de Vivian, Molly envia uma mensagem a Ralph para que ele saiba onde ela está. Ele responde, liga-me. E ela telefona-lhe. Que foi? Tens de voltar para podermos lidar com isto. Não, deixe estar. Não podes simplesmente fugir. Diz ele. Vamos todos ficar na merda assim. Eu não fugi. Vocês puseram-me fora de casa. Não pusemos nada. Ele suspira. Há protocolos. Os serviços de proteção à criança vão cair-te em cima. A polícia também, se isto souber. Tens de passar pelo sistema. Acho que para mim já chega de sistema. Tens 17 anos. Só te livras do sistema quando o sistema se livrar de ti. Então, não lhe conte. Queres que minta? Não, só que não lhe conte. Ralph fica calado durante algum tempo. Depois pergunta-lhe, estás bem? Estou. Essa senhora não se importa que fiques aí? Não. Ele resmunga. Imagino que ela não esteja credenciada para poder acolher crianças e jovens. Tecnicamente, não. Tecnicamente, não. Repete ele com uma risada seca. Merda. Bem, se calhar tens razão. Não é preciso tomar atitudes drásticas. Quando é que fazes 18 anos, mesmo? Em breve. Então, se a situação não nos prejudica e não te prejudica a ti? E esse dinheiro dá jeito, hã? Ele volta a calar-se. E por um instante Molly julga que vai desligar. Mas depois ele comenta. Uma velhota rica, uma casa grande. Não te safaste nada mal. Se calhar não queres que a gente te dê como desaparecida. Portanto, continua a morar convosco? Tecnicamente, diz ele. Por ti tudo bem? Por mim tudo ótimo. Mande beijinhos meus à Dina. Podes ficar descansada, diz ele. Terry não fica encantada ao deparar-se com Molly na casa quando chega na segunda de manhã. Mas o que é isto? Pergunta ela numa voz aguda de espanto. Ao que parece, Jack não lhe falou da nova morada de Molly. Talvez esperasse que a situação se resolvesse como que por magia, antes de a mãe ficar a saber. Eu convidei a Molly a ficar, anuncia Vivian, e ela teve a gentileza de aceitar. Então ela não está, começa Terry, olhando ora para uma, ora para outra. Porquê que não estás com o Thibodeau? Pergunta a Molly. A situação lá está um bocadinho complicada. E o que é que isso quer dizer? As coisas estão agitadas, intervém Vivian. E eu tenho todo o gosto em deixá-lo ocupar um dos quartos de hóspedes durante algum tempo. E a escola? É claro que vai continuar a ir à escola. Por que motivo haveria de deixar de ir? Isto é muito benevolente da sua parte, Vivi. Mas calculo que as autoridades... Já está tudo resolvido. Ela vai ficar aqui comigo. Atalha a idosa num tom firme. Que mais hei de fazer com estes quartos todos? Abrir uma pensão? O quarto de Molly fica no primeiro piso, de frente para o oceano, ao fundo de um longo corredor, do lado oposto do quarto de Vivian. Na janela da sua casa de banho, também voltada para o oceano, uma cortina leve de algodão dança constantemente com a brisa, sendo levada para fora e voltando, enfunando-se em direção ao lavatório, uma agradável presença fantasmagórica. Quanto tempo terá passado desde que alguém dormiu neste quarto? Pergunta-se Molly. Anos sem fim. Os seus pertences, tudo o que trouxe de casa de Thibodeau, ocupam apenas 3 prateleiras do armário. Vivian faz questão de que ela leve a escrivaninha antiga da sala de estar e a instale no quarto à frente do seu, para poder estudar para os exames. Não faz sentido confinar-se a um só espaço quando há tantas opções, pois não? Opções. Pode dormir com a porta aberta, vaguear livremente pela casa, entrar e sair sem que ninguém lhe vigie todos os movimentos. Não se tinha percebido de quanto a afetaram anos de julgamentos e críticas, tanto tácitos como expressos. É como se tivesse andado sobre uma corda, sempre a tentar manter o equilíbrio, e agora pela primeira vez pisasse terra firme.